dois, três, vai! meuscds.com. Vem pra cá, vem fazer zoeira. Tá gerando, é só bagaceira. Todo mundo no fluxo, som de paretão. Tudo liberado, povo anda animado. Na minha contagem é pra sair do chão. Um, dois, três, vai! É pra balançar, é pra balançar. É pra balançar, é pra balançar. É pra balançar, é pra balançar. É pra balançar, é pra balançar. Ô novinha na posição, empinando o bumbum e descendo no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Ô novinha descendo no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Então, tudo liberado, povo anda animado. Na minha contagem é pra sair do chão. Um, dois, três, vai! meuscds.com. Posição empinando o bumbum e descendo no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão.